Sou 4463, chama agora o centro Recife, chama 251, alterno 3325. 251, 3325, 4463. 3 a bordo, 3 horas e 10, alternando Salvador. Segui atrás do tráfego da Azul, como número 2, via Pátio em Jay Alfa, quando no ponto de espera 1186, 1018 nautas, metro Passaredo. Ok, segue o Azul, como número 2, Pátio em Jay Alfa, lá 1866, boa. Fazendo menos, fala 04, direito, 29. 29, obrigado, no meio. Azul 4089 da Azul, com 3,50, 97 a bordo, alternando com fins. Salvador, boa tarde, tá 3,2 no meio. 3,2 no meio, prossegue Alfa Juliette pro 02, boa tarde. Alfa Juliette 02, boa tarde. Azul, prossegue Índia Alfa, ponto espera 1086, 1018, ótimo. Índia Alfa 186, 4089, boa tarde. Localizador, visão com campo, tá 3804. Som no Salvador, boa tarde novamente, objeto 6721. Bordo 6721 para Fortaleza, 330 nível, decola da 10, sai da Momo Frete. Após decolagem, curva esquerda, 5467 é o transponder, 120, decimal 8, a frequência do controle. 330 conforma, via plano, decoladão no zero, curva de esquerda, Momo Frote, você responde 5467 e 1208 um controle. Atendimento correto, chama para o posto no 4, Ed. Chamaria, obrigado. Boa tarde, é o P3804, estabilizado na final ILS X-Ray, pista no zero, visual baixado travado. Afirmativo, tráfego no contato visual da torre, continue agora a liberação, Embraer da Azul e seu rolagem pista 10. Segue, P3804. Oi, Salvador, boa passarinha do 2230, ponto esperador no zero, pronto. Trip 5490 da presente direto Petrolina, aguardando, chamando agora o centro Recife, em 12085, alternando 2545. Positivo, autorizado presente Petrolina, centro Recife 12685, alterna 12545, trip 5490, obrigado. Pouso autorizado, pista no zero, 130 graus com 8 nós. Sobre pouso, pista no zero, tá 3804. Tá 289, decolou de Salvador 07, controle 208, boa viagem. Ouro 208, obrigado, bom trabalho, já. De Salvador, muito boa, Azul 4089, perfil da Elfa. Boa, Azul 4089, contato radar decolagem, suba 360, na saída da EL. 360, saída da EL, 4089. Aliás, Matias, pessoal, galera. Ali, Matias, 3804, solo 09, direito 29. Direitão, 29, obrigado, boa. Número 7, na chegada da Bonfim, prossiga para 2000 pés, voltímetro 08. 2000, 697. 330, né, clave autorizada, 150 com 62. Livre decolagem 10, 2030. Utilizado no ILS, tem o campo à vista, gol no 754. Completo ILS, X-ray, chamando torre 18, decimal 6. 18-6, grato, bom trabalho. 2230, declarado 1-1, controle 1208, boa gente. 208, boa. Salvador, boa, passarindo 2230. 2230, contato radar na decolagem, suba 200, saída Arbor. Para 200, saída Arbor, 2230. Gol, 1754. Gol, 754, avistado, pistola 0, pouso autorizado, 150 graus, 8 9. Livre pouso, 90, gol no 754. Controle Salvador, só passando direto para as altas. Bravo Delta. O contato radar estabelecido na posição Conde, nível 100. Prossiga na proa de Bonf para chegar na Bonf e reportar a ideal de descida. Sob vigilância, Juliette Bravo Delta. Paciente na proa de Bonf, reportará para a descida, Juliette Bravo Delta. Número 7 está autorizado, aliás, X-Ray, reporte lucro de ver. 00, desça para 3 mil pés, altímetro 08. 3 mil pés, 08, 00. Salvador, muito boa tarde, voo 600 para informação Papá. Boa tarde, no 600. Será identificação na chegada Mari, desça para 4 mil pés, o altímetro no 08. Voo 1018, desce para 040, voo 1600. Realizado 697. 697 completa a LF X-Way, chamando Torre 18, desse mal 6. Abraço, até a próxima. Salvador, boa tarde, Papatango, Juliette e Zulu. Juliette e Zulu, este é o controle, boa tarde, possível. Procedência de Cairo Lorenzo, acionado 0156, através de Vera Cruz, com 03 a bordo, mantenedor 1500 via corredor. Tem um tipo de equipamento, Juliette e Zulu? É um Charlie 402. Gente, prossiga via corredores, reporte no Interlagos. O Juliette Índio, altímetro 108. 108, reportará no corredor Interlagos, Juliette Índio. 697, escuta 2. Chame o centro Recife 251, alterna 13325. Recife 251, alterna 3325, 4089, boa tarde. Salvador 697. 697, pouso autorizado, 740, 612. Ok, livre pouso, 697. Interlagos, Índia Nova Alfa, confirmando para B. Pode prosseguir na descida, 1500? 1500 para 2 mil pés, ILS X-Way autorizado, reporte no localizador. Para o localizador, 00. Salvador 6721, portão 4, pushback acionamento. Teste 2, não autorizado, pushback acionamento, chama ataque. Peraí, o táxi 2. Zona 7, no solo, zona 8, direito 29. Ok, direito 29, agora 6 7, boa. Boa. Salvador, Golo 697, Vibra, Foxtrot. Meu 697 prossegue de Alfa e Juliette pro 05. Alfa e Juliette, vai no 05, Golo 697. De Salvador, triplo Papá Romeu Lima. Passarelo 2230, chame agora o centro Recife 1251, alterno 3325. Recife 251, 3325, por. Controle, agora 328. Controle 328, acelera a identificação na chegada Mari, desça o 050. Na Mari 050, agora 328. Controle de Salvador, triplo Papá Romeu Lima. Papa Romeu Lima, controle da escuta. Decolado de Costa Azul, prosseguindo para o Cia, Aratu. Prontidade baixa, acionado 014403 a bordo, 40 minutos de autonomia. Piado, triplo Papa Romeu Lima. Prossiga com a frequência de 500 pés, sem interferir com a sinal da 10. Triplo Papa Romeu Lima. Visual com o avião na final da 10 e prosseguindo pro direto de CIA. Obrigado. Está no corredor interlado, Juliette de Zulu. Tem Juliette de Zulu, reporte rotatória visual com cravo. Rotatória visual com cravo, Juliette de Zulu. Fica abraço, Luiz. 5/5. Informo que temos um tráfego de helicóptero aqui a 500 pés nas proximidades de Duna, para o cruzamento final do zero, não interferirá no seu procedimento, ok? 007, já está estabilizado no localizador. Gente, completa o ILS X-Ray, chamando torre 118, desse bom. Torre 118-6, 00. Isolou a prova rotatória visual com a 17. Juliette isolou copiado, torre agora em 118, desse bom. 86, grato. Beleza. Beleza. Juliette de Zulu. Juliette de Zulu, número 2 para pousar em Salvador. Pista no 7, número 1, tráfego precede para evitar o pouso simultâneo. P3 da Força Aérea Direita, alinhado final 190. Está visual com tráfego? Convida a distância do tráfego na curta final? Não, não. Está quase no marcador externo agora. Afirmativa visual. Se autorizar, tem condições de ajustar e prosseguir com o número 2. Afirmativo. Não será necessário 360, ajustando-se como número 2, piso 7, é o final checado. Zulu. Zulu. Torre, Olimpo 00, toda aproximação final, baixado e travado. Olimpo 00, pista no 0, pouso autorizado, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso da 0 para o Olimpo 00. Aliás, X-Ray, reporta no localizador. 2000, reportará estabilizado X-Ray da 10, 1600 da Gol. Salvador, cordial boa tarde, 6721 da web, peça para o segundo ponto de espera 10 pronto. Se a gente mantém o ponto de espera, observará o pouso do P3 da Força Aérea na curta final, após estar autorizado a alinhar e manter a cabeceira 0, 6721. Ok, manteremos o ponto de espera, após a aeronave na curta, ali mantém a 721. Juliette Índia Zulu, na final da 107, visual com tráfego da Força Aérea na curtíssima da 10. Estimativo, tráfego já cruzando o eixo 1735, pouso autorizado, pista 17, 120 graus, 10 nós, altímetro, 10, 18. Juliette Índia Zulu. Juliette Índia Zulu, Juliette 1018. 075 Pro de Paripe, o altímetro 1018. Reporte de áudio descida. O Papá Romeu Lima já visual no grupo Zulu. Triplo Papa Romeu Lima, a frequência livre para a coordenação. Tato livre, Lima. Controle Salvador, o Papa Romeu Índia November Alpha, passando através de Paripe, ingressando em Interlagos, pro da rotatória. Pela direita, mantenha sua frequência, poste na delta para o cruzamento 1028, prossegue até o pátio militar. Ok, direita, mantendo a escuta até a delta, aguardando para o cruzamento, ali para o 00. Chegou no 1500 pés, boa da rotatória. Reporte visual com campo. Assistente, vai continuar a 1500 pés na proa da rotatória. Reporta visual com aeródromo Índia November Alpha. 1328, completando a chegada Mari, prossiga para 2000 pés, o altímetro 1018. Assistente para 2000 para 1008, vai fazer um pequeno desvio aqui, não vai dar nenhuma milha aqui à direita, porque isso é uma formação. Senta. Para 2.500 pés, Lima, Quilo Zulu. Ativo, Lima, o Juliette, Índia Zulu, no solo, aos 2.180, pátio 4, chame que livre. Objeto 6721, da colada 226, controle 1208, Levesque. 208, boa. Tudo cordial, boa tarde, objeto 6721, decolou, se escuta. Pode estacionar. E cruzamento autorizado, frequência livre estacionar, ali para 00. Cansado, qual a possibilidade de coordenar uma proa de froti, ou até mesmo junto ao centro? Direto a Pucu. Vamos coordenar com o centro Recife, comandante. Por gentileza, aguarde. Bom, muito agradecido, obrigado. Zero, zero, estabilizado. Estabilizou, baixou, travou, gol 600. Completa a linha Sexway, chama torre 18 nesse mal meia, 600. 18-6, gol 600. Salvador, o Índia November Alpha, visual com aeródromo na proa da rotatória. Índia November Alpha, ciente, torre agora 118, decimal 6. Torre 118, decimal 6, Índia November Alpha. Seria proa de Abuco da presente, o WM721? Torre Salvador, Papão Índia November Alpha, na proa da rotatória, visual com campo. Índia November Alpha dá presente autorizado em cortar, se puder incrementar até a final no 7 autorizado. Autorizado em cortar, vai agilizar na medida do possível Índia November Alpha. Salvador, boa tarde, 600 da Gol, vim da Serra, baixar travado, visual com a 10. Sante 600, pistão 0, pouso autorizado, 140 graus com 10 nós, 600 Gol. 140 com 10, pouso autorizado na 10, o Gol 600. Meu índio na Weber Alfa, tráfego avistado, baixado e travado de fábrica, o vento 140 graus com 10 nós, pistola 7, pouso autorizado. Autorizado, pouso no 7, o índio na Weber Alfa. Solos 3-1, direito 1-2-1, décimo 9. Direito 1-2-1-9, gol 1-6-0-0. Boa. Boa. Solicitador central, gol 3-2-8. 3-2-8, completa a linha de chamando torre 1-1-8, décimo 9. 3-8-6. Gol 1-6-0-0. Boa tarde, Bruno 328, troca milhas e meia do Interterra. 3-2-8, reporte 4 milhas para a cabeceira checada do trem, vento 148, aguarde a autorização proposta. Reportará. Pouso autorizado, vento no 50.